Você está ouvindo o podcast do disco CCJ Experimental, uma série de entrevistas gravadas no Laboratório de Multimeios do Centro Cultural da Juventude. Durante as entrevistas, os músicos falam dos aspectos, características e perspectivas da música experimental, bem como sobre o processo de criação. Neste programa, escutaremos Scarassati e Fiel da Costa, grupo formado pelos músicos Marco Scarassati e Valério Fiel da Costa. Meu nome é Marco Scarassati, sou compositor e gosto de falar que eu sou artista sonoro também. Falar em música, pensando que ela é um produto sociocultural, hoje ela tem que ser pensada como uma arte sonora, né, que você manuseia objetos, inclusive a própria música. Eu tenho um trabalho de construção de esculturas sonoras e improvisação, e tenho um trabalho mais recente que é de uma escrita para esses instrumentos não convencionais. Eu sou o Valério Fiel da Costa. Aliás, eu conheci o Marcos lá na Unicamp em 1995. A primeira performance de música contemporânea que eu assisti na Unicamp era do Marcos. Foi do Marcos, né? Uma performance que ele aproveitava que a estrutura do departamento de música não tinha isolamento acústico. Ele abriu as janelas das salas de piano, pôs as pessoas no corredor no centro e tocou uma peça para 6 pianos, em que a gente conseguiu ouvir tudo que estava acontecendo em todas as salas. Tudo que a gente ouvia sempre, né? No dia a dia. No dia o Marco agradeceu o arquiteto por ter feito as salas daquele jeito e tal. Era uma singela homenagem a ele. Eu me especializei, né, em preparação de pianos. Eu tenho um trabalho com música eletroacústica, com música escrita para peças de concerto. E eu trabalho também com improvisação usando objetos amplificados. Improvisação livre é um negócio não tão em aberto assim. A gente resolve muitos problemas na improvisação livre escolhendo adequadamente os parceiros. Participar de um ritual mesmo, de viver essa coisa do objeto amplificado, aquele objeto que você visualiza e já faz automaticamente uma espécie de solfejo da textura que ele vai produzir. Exatamente, exatamente. Tem mediação. Sonax, grupo formado por Marco Scarassati, Marcelo Bonfim e Nelson Pinton, com direção musical de Marco Scarassati. Ouviremos Magnum Chaos. Thank you. que nós fazemos? Nós lidamos com materiais, gestualização de materiais, articulação das coisas que são produzidas no tempo, de alguma maneira, tudo isso organizado de alguma maneira, de acordo com algum projeto. É uma maneira de fazer música muito, muito essencial, difícil de categorizar, de generalizar. É difícil explicar o que a gente faz, para quem não entende. Mas eu tenho tido sucesso em explicar o que eu faço quando eu uso o termo música experimental. Na hora as pessoas, entendi. E parece que, para o público de modo geral, um grande leque de possibilidades cabe nesse gênero, nisso que parece que não é um gênero, mas acaba servindo como. E eles seriam capazes de consumir tudo que estivesse dentro desse guarda-chuva. Se você disser que Naná Vasconcelos é experimental, eles vão dizer, entendi, e vão consumir, usando como referência, aliás, vão consumir a música do Naná Vasconcelos e a música, e a tua música, ou a música do pessoal do Brasotop, dentro do mesmo contexto, sem crise. Eles vão dizer, isso tudo é música experimental, mesmo que as propostas sejam completamente diferentes. Eu acho que a dificuldade, e não é de hoje, né, de uns tempos pra cá, de você adjetivar a música, fez com que esse grande guarda-chuva abrigasse os que estavam desamparados, né? Agora, por outro lado, fico pensando, porque essa necessidade da gente criar adjetivos, né, para poder sobreviver, né, daquilo que a gente faz. É experimental porque ela não tem uma formalização pronta, né, a priori, e ela é processual. Agora, acima de tudo, é música, né? Ou, que eu acho, prefiro falar, é a arte sonora, né? Esse termo que os artistas visuais roubaram da gente. Pois é, que a gente demorou a usar. Pois é, mas estava na hora, né? E muito mais adequado do que música. Sim. Música não significa isso que a gente está fazendo. Na raiz da palavra não significa. Arte sonora resolve. E aí, cada um faz do seu jeito e explica o que fez. Exatamente. Aí estamos falando de música, de... Inclusive, na arte sonora cabe a música. Pois é. Cabe a música. Esse jeito de mexer com os sons, né? Organizando dessa forma, vinculado a essa tradição, é uma arte sonora específica. É uma arte sonora específica. Mas é arte sonora. A internet ajudou a potencializar aquela ideia de esvaziamento das grandes questões, das grandes morais por trás da arte. Né? A produção era muito restrita, a distribuição dependia de um contrato entre uma distribuidora e um artista. Era tudo muito exclusivo, tudo muito difícil. E você só era considerado um artista de verdade, um artista de fato, se você estivesse dentro desse circuito. E às vezes até para você se autoafirmar, construir a tua própria autoimagem, é extremamente complicado, porque como você fala que você é artista, você não consegue produzir nada, né? Não consegue veicular, você não tem... Porque era tudo muito caro, muito difícil, enfim, supunha-se que não existia público para determinado tipo de coisa, né? E a internet, e no entanto, aquelas grandes verdades da arte, elas vinham ruindo. O que, que é música, o que, que não é música, boa música, má música, não sei o que. Quando apareceu a internet, eu penso que ficou evidente o que aconteceu. Aconteceu que houve um esvaziamento muito grande dessa noção. A gente consegue, com recursos eletrônicos não tão caros, produzir a nossa música, distribuí-la pela internet para um número de pessoas que não era... que tá para além do que a indústria fazia antes. E existe uma informação, uma maneira de fazer música, uma maneira de lidar com materiais, com a noção de instrumento, com a noção de ruído, etc., que já está num volume tal que força, pressiona de forma definitiva, acho, aquilo que as pessoas defendiam como música, como aquilo que deveria ser feito sobre aquele suporte que até então era caro, difícil, inacessível. Agora, você é obrigado a lidar com milhões de informações que, cada uma à sua maneira, contradizem o modelo que a gente vinha seguindo até agora. E aí acontece uma situação de deriva que eu acho muito interessante. Deriva. Ah, isso aqui tem que ser feito de tal maneira, isso aqui não. Não sei. Ah, mas como assim não sei? Você não quer se posicionar? Não. Entre na internet. Veja o que está acontecendo. Vê para onde é que vai. Não dá para lugar nenhum. É um rizoma mesmo. Olha, eu acho que a internet, ela abre um campo de possibilidade que eu acho que a gente não tinha, que é de veicular informação, qualquer informação. Desde, me lembro da época de graduação, que quando alguém tinha uma fita, sei lá, do Gruppen, do Stockhausen, corria todo mundo para pegar, comprar fita virgem e gravar. E hoje... qualquer um coloca o nome do compositor, até o inexistente já tem lá. É só uma ressalva em relação à internet, que é a fruição coletiva. Porque a fruição coletiva, ela não se dá no mesmo espaço. Né? Porque cada um está em si mesmado no seu universo. E isso, lógico, que a... Dá uma possibilidade que você cria a sua rede de consumo, de troca e tudo mais, mas também cada vez mais eu acho que impossibilita um embate das pessoas, do se encontrar. De Valério Fiel da Costa, ouviremos Marília Range. Eu tô ouvindo. Tá mais perto. O assoalho range. A porta range. Marília Range. Tá mais perto. O assoalho range. Marília, é melhor você acordar. O cheiro. você acordar. Chelsea, o Lahrman, o Chiarino. Não posso deixar de falar do Smetak, né? Que inclusive escrevi um livro sobre ele, fiz uma pesquisa sobre ele. É uma grande influência. O pessoal do europeu de improvisação livre, né? O grupo AMM, que não existe mais, mas que é bem, muito interessante. Evan Parker. Mahler, né? Beethoven, Bach, Bieber. Como influência, posso citar trabalho do John Cage. Não especificamente a parte de acaso, indeterminação, mas principalmente uma solução que ele inventou quando ele começou a trabalhar com a noção de arbítrio do intérprete, não de indeterminação. Começou a trabalhar com o arbítrio do intérprete, que foi a sobreposição de módulos autônomos. Então cada um faz a sua coisa e da união, da sobreposição entre essas duas coisas autônomas, cria-se uma textura e tal. Isso tinha muito a ver, para mim, com o trabalho de música eletroacústica que a gente praticava na Unicamp, através de um software de multipistas, um software de montagem de áudios. Aquela noção de acaso e modelagem que eu podia sobrepor dois eventos autônomos e modelá-los de modo a dar a impressão de que eles foram gravados para soar em conjunto. A modelagem gestual, ela acaba resolvendo uma incompatibilidade entre texturas, entre gestos, etc. Kroreuter, aquela coisa dele combinar com os intérpretes procedimentos, objetos, texturas e ativar esses procedimentos, objetos e texturas através da regência. A outra coisa são personagens de quadrinhos, principalmente do Neil Gaiman, do universo de Sandman. Existe lá uma atmosfera que eu sempre imagino que tem uma dimensão sonora, assim, agregada. E quando eu estou trabalhando, eu tô sempre habitando essa atmosfera, habitando essa região. CCJ Experimental, programa Marco Scarassati e Valério Fiel da Costa. Música incidental, Marco Scarassati e Valério Fiel da Costa. Improvisos. Edição de som, Henrique Iual. Não, o que eu quero agora é ter um circo de pulgas, só miniaturas, para viajar com uma caixinha, abre. Você não tem que carregar peso, você faz... Mas também eu não gosto do computador para isso. Acho que tem que ter... O universo mecânico, ele é fabuloso.